céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O nosso de cada dia lhe dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair na tentação, mas nos livra de todo o mal, pois teu reino é o poder. Alguém me acorda desse pesadelo, 111 tiros acerta um preto. Menor jogado com corpo no beco, nossa pele faz nós já nasce suspeito. A gata Duda, Cauã, João Pedro, e dizem que só quem morre é traficante. Guerra licenciada pelo estado, favela alimenta sua fome de sangue. Durmo sem saber se vou acordar, recuar no morro nunca foi marcar. Tentam impedir a gente de sonhar, quem não conhece o que sobra é julgar. Explica que o herói é quem mata e o vilão é quem tira a chuteira. Seu pai é melhor tentar tiros, cresce na sombra de uma mãe solteira. Olho de ódio, reluz em saudade, lei aura liberta, não traz igualdade. Casa que habitava a felicidade, hoje só resta frieza e maldade. Não acredito em conto de fadas, não acredito em conto de fadas. Vingança hoje é sobreviver, a paz aqui já não vale de nada. Genocídio, homicídio, mas morador que bandido. Muitas famílias chorando, sempre falam que é envolvido. Genocídio, homicídio, mas morador que bandido, muitas famílias chorando, sempre falam que é engano. Só que o moleque não tem nada a ver, só que não tem pra onde ele correr. Bom dia de hoje é tapa na cara, mais um dia pra sua família sofrer. Quem disse que a escravidão acabou? Quem disse que o mundo vai mudar? Quem disse que o Uba quer ver nós no topo? Quem disse que temos que te agradar? Mais um pro estado e menos um do nosso. Meu povo clama e pede justiça. Rio de Janeiro pior que a Síria. Canto que vejo não é apologia. Genocídio, homicídio, mas morador que bandido. Muita família chorando, sempre falam que é envolvido. Genocídio, homicídio, mas morador que bandido. Muita família chorando, sempre falam que é envolvido. Lei aura liberta, mas não traz a igualdade. Tudo normal por aqui. Tudo normal por aqui.